É o trovador, travador, trator, triturador e trombador, o Gumercindo Gorgonzola. Tudo bem, Gumercindo? Ah, tudo bem, seu Maurício, seu Barbosa, não sei nem falar nada não. Um abraço pro senhor, né? Obrigado, obrigado. Eu sei que obrigado. O senhor tá meio prejudicado hoje aí. Eu ainda vou ficar ouvindo o senhor aqui, viu? Pois é, agora você perguntou se tá tudo bem, tá tudo hino, né? O hino aí, coisa e tal, e vamos nessa, tá né? Tá bom, Gumercindo Gorgonzola, essa é a sua família italiana, Gorgonzola? Não, senhor. A gente somos do Piauí, né? Aí, perto. É, porque eu vou explicar. É que Gorgonzola é um nome artístico. Né? Ah, é? Aquele nome da fama. Agora, na verdade, o meu nome é Gumercindo Provolone. Ah, é. Mas aí eu resolvi, assim, pra dar um charme assim, na minha carreira artística, aí eu resolvi mudar o nome de Provolone do Gorgonzola. É, porque eu acho o G mais bonitinho, muito né? Muito inteligente da sua parte. Ficou bonito, Muito obrigado. Mas o Gumercindo Gorgonzola, o que você vem fazer hoje aqui nessa entrevista com quais artistas? Bom, justamente, eu vim aqui pra fazer uma música que é pra homenagear o nosso novo governador aí, que é o nosso grande garotinho. Ah, né? Você já tinha preparado essa música pro novo governador? Não, senhor. Eu acabei de fazer a música, né? Ah, você fez hoje, né? É que hoje, assim como esse votamento eletrolítico aí, não dá nem tempo de votamento fazer as músicas. Votamento eletrolítico? É essas coisas mais rápidas, né? Aperte a tecla verde, né? Ah, sim. Tá bom. A tecla amarela, cancela, aquelas coisas, né? Então, esse negócio aí da votação, eu tenho que ser rápido pra fazer a letra, entendeu? Porque o votamento não é negócio de aperta a tecla verde. Como é que se chama a música que você fez? A música? Bom, olha, tem um título assim que eu vou confessar pra vocês aqui, mas é ainda provisório, né? Provisório, né? É um provisório. É que eu não tive tempo assim de fazer a música, então eu botei assim um título assim provisório, entendeu? Como é que chama o título provisório? A canção se chama o seguinte: no reino encantado do Rio de Janeiro, garotinho vai mandar e os adultos vai tudo obedecer. É, o provisório ficou bonito, mas... Eu pensei até em botar no final que assim, no reino encantado do Rio de Janeiro, garotinho vai mandar e os adultos vai tudo obedecer, senão o pau vai comer. Mas aí não ficaria mais bonito muito, ainda. Aí não ficou muito assim que eu entendi. Uma coisa muito bem pensada. Tá, vamos lá então. É o quê? Já posso cantar música? Vai, canta aí. Assim, rápido assim? É claro, pô. Então vamos lá. O seu Paulo Roberto Palhaço Chuquinha... Bota o seu fundo aí pra eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha no fundo aí. Bota aí. Hein? Bota lá, Paulinho. Aí, bota lá. Isso é só pra esquentar. Essa música vai pro seu garotinho e pra todas as pessoas do Rio de Janeiro que pensam que a cidade um dia pode melhorar. Vamos lá. Ele ganhou a eleição. Bonito. E agora é nosso governador. Eu sempre ouvo ele no futebol. O garotinho é o melhor locutor. Não, para. É isso mesmo, governador rimou com locutor, rapaz. Esse garotinho que ganhou a eleição não é o garotinho aqui da Rádio Globo, não. Ah! Esse é outro garotinho. Ah, tu tá... É mesmo, rapaz? É. E tu tá falando essa verdade mesmo? Tá errado aí, Bom, então depois eu mudo a letra. Deixa eu fazer outra parte aqui então, rapidinho. Depois eu mudo. Isso aí, depois eu mudo. Tá errado isso aí. De novo no começo? Essa música não precisa disso mais não, né? Vai na segunda parte, primeiro já tá errado. Segunda já. Parte, eu vou no estribilho aqui, estribilho. Tá, vamos lá. Ele vai ser um grande governador. Muita alegria, sempre dos... Vai fazer tudo aqui, igual fez lá em Santos. Peraí, o que foi? Ele não foi prefeito de Santos, não. Ele foi prefeito de Campos. Santos é São Paulo. Ah, Campos? Campos é Norte Fluminense. Ah, Campos. Ô, rapaz, mas... Errada a letra de novo. Depois eu corrijo, então. Vamos ver, depois eu corrijo. Tá tudo errado aí, cara. Isso aí depois eu vou tocar. Calma, não precisa se desesperar, não. Peraí. Vai em frente, então. Vamos lá. Agora, hein? Agora, na entrada da cuica eu vou, hein? Não, a cuica já entrou. Peraí. Agora, vambora. Ah, triângulo, agora. E agora? Não, peguei a letra errada. Vai, um dó maior, um si menor, mi em cima de si no sofá sem dó. Peraí. Deixa eu ir melhor aqui, vamos lá. Vai. Agora. E agora? Ele se elegeu. E tomara que a inflação caia. Bonito. Ele venceu nas eleições. E outro candidato era o Tim Maia. Não, para. Outro candidato não era o Tim Maia, era o César Maia. Mas não é possível, errei de novo. Tá errado de novo. Mas é mesmo? O Gumercindo, vamos fazer o seguinte. O quê? Volta pra casa. Não, peraí. Muda essa letra. Não, mas eu errei, mano. Muda a letra, muda o título, muda a música, muda o ritmo, muda tudo. Não, mas é logo agora, na hora que eu ia dizer como é que o garotinho vai combater o Brizola, não, rapaz. Não, vai combater. Peraí. No mesmo partido. No mesmo partido, não, mas eu troca isso aí também, tá? Um abraço. Não, só um pedacinho. Rádio. Paralela.